pensamentos longe. Já se vão os meus dias de paz. Hoje, com a lua clara brilhando, vejo que o que sinto por ti é mais. Quando te vi, aquilo era quase o amor. Você me acelerou, acelerou e deixou desigual. Chegou pra mim, me deu um daqueles sinais. Depois desacelerou, eu fiquei muito mais. Chegue quando sonho em teus braços dormir, descansar. Venha, que a vida pra você será boa cedo, que é pra gente se amar a mais. Quando te vi, aquilo era quase o amor. Você me acelerou, acelerou e deixou desigual. Chegou pra mim, me deu um daqueles sinais. Depois desacelerou, eu fiquei muito mais. Quando te vi, aquilo era quase o amor. Você me acelerou, acelerou e deixou desigual. Chegou pra mim, me deu um daqueles sinais. Depois desacelerou, eu fiquei muito mais. Muito mais perdido, quase um cara vencido. A mercê de amigo, coisa que valha. Você me enlouquece, você bem que merece. Ainda me aparece de mini saia. Acelerou.